Passou mais de 3 meses e ainda tem lembranças suas. Tô dividindo a cama com o seu ursinho de pelúcia. Um beijo pra você. Eu que sempre fiz suas vontades, te levava rosas, vinho e chocolate, te buscava sempre na faculdade. E você nem aí com suas bobagens, te dei meu coração e deu tudo errado. Você foi quem tirou o bilhete premiado. Quem bate pode esquecer, mas quem apanha sempre lembra. Eu vou pagar pra ver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Palminhas pra você. Quem bate pode esquecer, mas quem apanha sempre lembra. Eu vou lembrar de você. Hey, yeah. Somos apaixonados. As vontades, te levava rosas, vinho e chocolate, te buscava sempre na faculdade. E você nem aí com suas bobagens, te dei meu coração e deu tudo errado. Você foi quem tirou o bilhete premiado. Quem bate pode esquecer, mas quem apanha sempre lembra. Eu vou pagar pra ver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Palminhas pra você. Quem bate pode esquecer, mas quem apanha sempre lembra. Eu vou lembrar de você.